5, 4, chame frequência 1, 2, 685, contato 2545, bom dia. Santana, Luis Leo 75, Búho Noi 34, bom dia. Calma 055, a sua identificação, contato nível 400. 1243 no Brasil em 2005, alternando em 2425 ou 1743.